teoria do código linguístico que nos liga. Intervém em nome da divindade superior que me guia. A oração pelo povo brasileiro, o querer da mãe África transmitido por este rapper estrangeiro. Não há outro rumo senão da audição atenta. O discurso levará a reflexão plena. Ngana Ngibinga fala o Ololoca, Kwabange male o Alonga, Ngaku solo Ngana Zambi. Tu estás acima de todas as leis. Eras tu por trás da escrita cuneiforme quando não existiam papéis. És tu que vagueias de lés a leis. O pássaro solitário acalentando as criaturas cruéis. Costumo orar bastante pela minha terra, objetivando que cuides da nossa Angola, nos vigiando em sua destreza. Mas hoje invoco o teu nome em viveza, para que toques no coração dos irmãos situados no sul da América. Não, não é apenas pressão cultural. Neste momento o Brasil está a receber uma visita espiritual. Aos que estendem as mãos, aos que não comem, aos abastados homens, sintam a presença da força e para a essência retornem. Baire sobre as águas do Amazônia, dê de beber os animais, fortaleça árvores e suas folhas. Que a vida no pântano siga o seu curso natural e que os peixes circulem livremente pelos rios sem a poluição do racional inimigo. Cubra-me nesta empreitada, tende piedade da minha alma. Leve o eco desta voz para fazer brotar a semente no sertão. Kung Shisa, abram os ouvidos, recebam esta máxima. Vos falo do berço da humanidade, esta oração vem de Luanda. Unyaneka Humbi, filho de Nzambi, filho de Kianda Kiananzanga, filho da terra de Simba e de Mufasa. Façam fortes ventos que caiam relâmpagos da ameaça, rasgando planos de morte, embaraçando a desgraça. E que a noite não seja uma criança, mas sim um adulto ensinando que ao nascer do sol a vida avança. Ofereça justiça que não vê caras, pai golpeia a corrupção, colocando toda a ilicitude tudo frustrada. Trace uma linha de entendimento entre a arma apontada e aquele que aguarda o fuzilamento. E que a agulha injetada por qualquer médico transporte todo o seu amor na composição do medicamento. Meu Ngana, salve o povo do samba, leva o teu vasto conhecimento a todas as penitenciárias. Chame o carcereiro que maltrata, faça-lhe entender a verdadeira importância da vida humana. Na capital repreenda o parlamento, una de uma vez o homem índio, o homem branco e o homem negro. Que a vontade de se fazer carnavais seja a mesma vontade para se melhorar políticas estaduais. Use a minha fé e dos meus ancestrais, faça com que todo o povo acredite em vindouros dias de paz. Que nepe que a tu xinda, caça que dila, caça que dila.